sono. Olhar vago, vazio é intenso. Minha filha chorando, pedindo socorro. Meu pior pesadelo, que eu ainda tô fazendo aqui? Insistindo no erro, cego, buscando conforto e aprovação dos outros. Ciente do efeito placebo no ego, tudo é passageiro e meu peito sabe. Mesmo assim, insiste acreditar, esqueceu do covarde. Que a mão que agradece, aplaude amanhã é que quer te matar. As ruas tão vazias, cadê os moleque? Traz de volta o passado e me livra do karma, do andar solitário. O legado do otário que achava ser sábio. A certeza condena a tristeza, com a verdade traz a solidão, hein? Entre a auto-sentença, a descrença sem confiança. Confiar nem no próprio coração, não. Pior não foi a última decisão. Quando a melhor conclusão foi fugir, foi varar a madrugada no sereno frio. Descobri que não tinha nem pra onde ir. Minha filha sorri, me dá um abraço. Me salva do suicídio lento. Faz eu esquecer essa saudade de quê? Que me mata por dentro. Só eu sei que é por trás do silêncio que antecede a maldade do tiro. Sorte deles foi eu ter vocês, pra no ódio manter o equilíbrio. Às vezes o fim de tudo me parece justo. Dá sentido aos venenos, falta é que nem sempre. Angústia dá espaço pra calma, pra justiça do tempo. Essa porra me rouba paz mesmo, tu. Cê nem imagina, a cabeça tá mil. E as noites já não proporcionam descansar uns dias, tio. Minhas dores curei, chorando sozinho. Cercado de insatisfação, conversando com os livros. Eu sei como se sente, lembro da gente e tudo que não deu pra ser. Será que ainda pensa em mim como penso em você? E a quem me diga que é fácil, condena teu sorriso, atribui a sorte. As insônias corre, vai passar batida, errei pra caralho, tio. Mas foi tentando acertar, só que o tempo é falho também. Não analise intenções, não vai perdoar. Não temo tiro que vem pelas costas. Um dia ajudei a concluir que amiga é dinheiro no bolso. Como a vida inteira eu ouvi, tudo é história, vira passada e se esquece. Como não existe, sei o quanto enlouquece. Me faz me odiar, acostumar com a sua falta aqui. Um dia talvez ainda lembre de um momento outro que passou, inventando sentidos pra vida quando outra vez o céu silenciou. E ainda acham que sabem quantas noites tudo me custou. Convictos hábeis julgam quando nem eu sei direito que sou. Amor virou negócios, o que não são negócios. Hoje o que um dia foi em paz não me deixa dormir. Se divide entre paixão e ódio, me questionando por que tanto me importo. Quando ninguém mais quer saber, no receio que as luzes acendam, com medo do que possa ver, traz de volta o passado. Hoje eu só quero ir pra rua, pintar um campinho, montar com as madeiras uns golzinhos, matar tarde nos racha de duplo, uma rampa pras bike, pros skate, com os madeirite de construção. Esquecer de dinheiro, de corre, de toda essa porra que sempre acaba em frustração. Na prisão perpétua dos lares, refugiado no isolamento, na fuga entre copos e bares, trocando a vida por um momento. O fim é o mesmo, parece o mesmo, pô, dá um tempo, essas filosofias ainda me mata, amargando saudade de tudo que isso foi um dia.